doendo sim. Tá doendo em mim a saudade que ficou no seu lugar. O que é que eu vou fazer sem teu amor? Tô vivendo, mas não tenho paz. A lembrança que você deixou dói demais. Tá doendo sim, tá doendo em mim a saudade que ficou no seu lugar. Se você soubesse a minha dor, eu aposto que voltava atrás. Porque a solidão que agora estou dói demais. Como eu vou dizer que eu perdi você pra quem perguntar por nós dois? Posso imaginar, vou me machucar e ficar chorando depois. Sem o teu amor, essa dor é muito ruim. Vem, eu não aguento mais viver aqui sozinho. Porque sem teu carinho a vida é solidão. Vem nesse momento e traz de volta o meu sorriso. Meu bem, porque eu preciso do teu coração. Vem, a vida é solidão. Vem nesse momento e traz de volta o meu sorriso. Meu bem, porque eu preciso do teu coração. E ficar chorando depois. Diz o que fazer pra te convencer a voltar pra junto de mim. Seja como for, sem o teu amor, essa dor é muito ruim. Vem, eu não aguento mais viver aqui sozinho. Porque sem teu carinho a vida é solidão.